Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luciano Pires e tô chegando com o podcast Café Brasil para ajudar o seu cérebro a virar cérebro. E aí, posso entrar? Can Mr. Tully Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tully Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. No programa de hoje, outra daquelas edições especiais que tem gente que chama de mashup, de crossover, e que aqui a gente chama de mistura mesmo. Participei do Descontrole Podcast num papo legal com o João Meira, o Glomer e o Almoff sobre os rumos do Brasil. E trago hoje, dentro do Café Brasil, o Descontrole 31 Mimimi. Seja bem-vindo. Vai levar o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mas o invejado Kit DKT não vai ser um ouvinte, não. Sabe pra quem que eu vou dar, hein? Eu vou dar um pro Jó, um pro Glomer e um pro Almoff. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o kit que o trio Parada Dura levou é composto dos produtos DKT, que ela distribui pelo Brasil com a marca Prudência. Coisinhas que ajudam a apimentar a hora do rala-rola, sabe como é? Vai ser uma festa, cara. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil. E também apoia um trabalho espetacular de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. E ao planejamento familiar, é claro. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Vamos então à hora H? Na hora do amor, você já sabe, é prudência na cabeça. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. La, la, la, la. Hey Jude. Então, isso é o máximo que você consegue cantar em inglês, é? Então talvez seja bom começar a aprender, não é? E que tal fazer via Skype, hein? Com um professor de carne e osso do outro lado da linha, e não um vídeo ou uma gravação? Um professor conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia, na hora que você quiser, onde você quiser, quando você quiser? Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão desenvolvendo o inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. Eu vou repetir: www.skypeenglishclasses.com. It's a life-changing experience. Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Muito bem, preparado, é? Vamos então direto, sem papo. Descontrole Podcast sobre o mimimi. Segura aí. Mimimi. Sou Almoff. Não, eu sou o exemplo do pessimismo em vários aspectos. Eu sou o Glomer. E quem é a culpa? Eu sou o Luciano Pires, estou perdido aqui no meio. Vamos pegar fogo então, vamos lá. Vamos vai. É possível ter prazer anal. E vamos falar hoje da nação! Vamos falar hoje do povo! Vamos falar do indivíduo! Do continentalismo, do coronalismo, do nacionalismo, do comodismo, do consumismo, do modernismo, do burrismo! Da esquerda, da direita, de cima, de baixo! Macrocosmo, microcosmo, esperança, futuro, mau humor, rancor, cisticose, do universo e tudo mais! Vamos falar hoje de nós! Vamos falar de mimimi! Mimimi. E pra falar disso e tudo mais um pouco, chamamos aqui nosso amigo palestrante, escritor, comunicador, cartunista, mas principalmente obliterador de cérebros, Luciano Pires do Café Brasil. E aí, Luciano? Eu acho que eu vou embora. Você tá preparado pra tomar esse cafezinho descontrolado? Eu já tomei duas cervejinhas aqui, tô na segunda já tô me preparando. Embebedamos o Luciano pra deixar ele falar igual um louco aqui hoje. Vamos falar de um espírito do tempo que tá no ar aí. Temos aqui... Zeitgeist. É o Zeitgeist do momento aí. A gente vai falar dessa situação que a gente tem percebido aqui no momento. Vários Cafés Brasis têm sido lançados sobre esse assunto. Mas agora aqui a gente vai reunir tudo para falar do mimimi que hoje impera no Brasil. Mimimi. Observado, escutado os amigos, as conversas, transporte na rua e tal. Lido até comentário em post, porque às vezes mais importante do que o post são os comentários abaixo, né? Sim. E tenho percebido, cara, um mau humor, um negativismo, um pessimismo em relação ao futuro de cada um, assim, individualmente mesmo. E eu queria chamar alguém que pudesse falar da massa, do amálgama da qual é feito o nosso país, né? Pra descobrir, pra gente poder conversar e descobrir o que é isso, que é insatisfação? É consciência? Ou será o começo de uma mudança, de um chega, de um basta? O que é esse mimimi que a gente tá aí hoje convivendo com ele, né? Toda mudança começa com um incômodo. É, toda... Se não tiver incômodo, não tem mudança. Não tem mudança. Eu gravei hoje à tarde. Eu vim direto do estúdio, eu tava gravando o Café Brasil. Gravei hoje o 381 e o 382. E o 381 chama-se O Que Falta. E o subtexto é exatamente esse, né? Eu coloco lá e falo, olha, eu vou começar um programa. É um texto que eu escrevi recentemente, falando da minha experiência como palestrante. Que eu viajo o Brasil inteirinho, cara. Do Brasil só falta conhecer Fernando Noronha. O resto eu já fui pra tudo quanto é lugar. Aí, ó, quem quiser contratar o Luciano... Pra fazer uma palestra em Fernando Noronha, já estou, né? Eu e o Golfinho. E eu viajo o Brasil inteirinho e eu comento lá, falo o seguinte, cara, todo lugar que eu vou, eu sou chamado para fazer uma palestra. Então ninguém nunca me chama para ir lá falar com um bando de morto, um bando de gente triste. Eu chego nos lugares, tem um evento acontecendo e eu sou o palestrante do evento. Sim. E na plateia tem 100, 200, 500, 5 mil pessoas que estão lá reunidas para produzir alguma coisa que preste. Então, pois é. Eles se juntaram naquele momento porque tem uma conquista para fazer, tem um planejamento do ano, tem celebrar o ano que passou, tem alguma coisa que aquele povo está reunido para fazer. E eu faço palestra todo dia. Eu faço 100 palestras por ano. E 100 vezes eu vejo isso acontecendo. Sim. Só que eu sou um dos palestrantes brasileiros. Eu sou só um. Como eu, deve ter mais uns 30 mil. E os 30 mil estão vendo a mesma coisa que eu vi. Então você pega, pô, 30 mil caras no Brasil fazendo palestra. Cada um deles coisa, né? Falando com 1.000 pessoas por mês. 30 mil vezes 1.000 por mês dá 30 milhões. É. Todo mês. Cara, é muita gente reunida pra fazer alguma coisa acontecer, tem que dar certo. Não pode não dar certo, né? Então eu botei o programa desse jeito. Falei, cara, como é que eu viajo o Brasil inteiro, vejo essa loucura toda, chego na minha casa enlouquecido, cara, não tem como não dar certo, é muita gente reunida. E aí eu broxo, né? Quando é que eu broxo? Eu broxo quando eu ligo a televisão e vê o que tá acontecendo. Nos telejornais uma descrição de um país que não tem nada a ver com aquilo que eu vi. Entendeu? Então eu cheguei de viagem, acabei de ver em loco. Quando eu ligo a televisão, não tem nada do que eu vi. Nada do que eu vi aparece ali. E vou ter ali meia hora, mais meia hora, uma hora e meia de demonstrações de que esse país aqui não tem jeito, não tem futuro, só tem incompetência, bandido. A televisão me deixou burro, burro demais. Oh, oh, oh. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Oh, oh, oh. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite, quando deita, boa noite, querida. Peraí, então eu não tô louco de chamar todo mundo aqui hoje, não, de abrir essas cervejas, eu não tô louco de ter percebido que existe alguma coisa. Uma percepção. Tem uma percepção criada. Você assim. Você concorda comigo, claro, então? Que tem. Porra, tô feliz pra caralho. Cara, eu tenho um texto. Eu tenho um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, que ele parte de um e-mail que eu recebi de um sujeito que mora na África. Eu não me lembro que vai ser Angola, onde é que era. O cara mora na África, ele vive lá. E ele manda um e-mail pra mim dizendo o seguinte: pô, Luciano, chegaram aqui as imagens da TV brasileira. Uhum. E nós agora conseguimos assistir direto à TV brasileira. O Brasil é lindo. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É. Os pais dos estudantes aqui do nosso país estão receosos de mandar os filhos estudar no Brasil, como sempre fizeram, porque a percepção aqui é que o Brasil tá um horror. Ah, por causa dos telejornais. Claro, e o cara fala, a gente só vê merda acontecendo lá, então eu não vou mais mandar meu filho pra lá porque é inseguro. Sim. Isso acontecer. E você fala, cara, se esse cara tá tendo essa percepção lá na África, qual é a percepção que nós temos aqui todo dia no Brasil? Eu dei uma pesquisada sobre isso. Porque tem uma teoria que diz que é o seguinte: viagem comigo. O mundo não é um mundo. Sim. Né? O mundo é uma percepção do que cada pessoa tem do mundo. E o que uma pessoa pode perceber do mundo? Ela só pode perceber o que ela vive. Ela não pode perceber o que ela não vive. Uhum. Como perceber a Lua, se eu nunca fui pra Lua? Você vai perceber o que você vive da Lua, o que você recebe de informação da Lua. Sei lá, na Lua a gravidade é baixa, você anda meio voando, ela é feita de areia, a areia é branca, ela tem buracos, esses buracos foram feitos por meteoros, e o ser humano chegou lá, precisa de uma roupa maluca pra poder ir lá. Mas eu nunca fui pra Lua, então minha percepção da Lua é o que me falam que a Lua é, uhum, né? O que passam. É o que me passam. E tem um pessoal estudando teoria da comunicação, entendendo uma parada que já tá começando a virar meio que ciência, que é o seguinte. Inclusive tem um palestrante, eu vou até botar o link no post, que é uma coisa que a gente não faz muito, mas esse link vale a pena, que é de um TED, você conhece o TED? Sim. Trends, Entertainment e... o D eu não lembro o que é agora. Design. Sim. E... nessa palestra... Technology, Entertainment e Design. Ah, é Technology, eu achei que era Trends. Isso aí. Nessa série de palestras, eles chamaram um cara pra falar sobre otimismo. Aí eu falei, caraca, isso tem tudo a ver com o cast, deixa eu ver o que o cara vai falar. O cara chegou e falou o seguinte, que hoje em dia a mídia ela é especializada em passar informações negativas. Olha a doideira. Por quê? Porque uma informação negativa, ela cola no seu cérebro muito melhor do que uma informação negativa. Positiva, porque é uma positiva. É, positiva. Por quê? Porque o biotipo, a biologia humana é feita para sobreviver. Sim. Então se você vê uma coisa boa, isso não tem a ver com sobrevivência tão fortemente quanto uma coisa ruim. Se você vê um sinal de crise, é muito mais importante pro seu cérebro ativar para poder te proteger e perpetuar a espécie. Mas isso mesmo, né? Jó, isso é pré-histórico, cara. Isso é pré-histórico. E tem uma tese que diz o seguinte: no momento em que você tem que tomar alguma decisão, você vai escolher sempre a opção negativa. É sempre ela. Por quê? Porque o que ela é? Ela é o tigre de dente de sabre que vai me comer. Sim. É, então, nesse momento, eu quero o negativo para me preparar para o pior. E isso é claro, normal, isso acontece assim. E a gente abraça isso e acaba vivendo essa realidade, né? E todo mundo é assim. Então, não adianta você falar que eu não quero. E eu tenho um exercício fantástico que serve para qualquer pessoa. Você está na Marginal de Pinheiros, em São Paulo. A Marginal está toda parada. Você liga o rádio. O que aconteceu? Pô, aconteceu um baita acidente a 1 quilômetro de distância de você. Uhum. E tem 4 motoqueiros esmagados no chão por uma betoneira. Sim, né? Sim. Então você está chegando lá, você não tem como escapar. Uhum. E você sabe que quando chegar, você vai ter uma cena horrível de 4 caras esmagados no chão. Sim. Então você vai o tempo inteiro na tua cabeça seguinte: eu não vou olhar, não vou olhar, não, não vou olhar. Quando chega do lado, você pum, dá uma olhada. Bem. Porque você precisa ver aquilo, porque sim, aquilo está mostrando uma condição pela qual você não quer passar, etc e tal. É assim com violência, é assim com sexo. Tânatos, né, de um lado, uhum, e sexo do outro. Então, as pessoas tratam isso, e quem conhece o assunto sabe muito bem trabalhar. Então, eu vou para televisão, cara, eu quero dar... Eu preciso dar audiência, que eu ponho bunda. Se eu botar bunda, todo mundo vai querer olhar para ver a bunda. Sim. Ou então eu ponho um cara levando uma facada no olho. No olho, né? Então, você vai dizer, cara... no ânus, mas beleza. E dá o mesmo no olho, né? Também vai servir. Dá, melhor, você vai uma facada no ânus, é o máximo, né? Juntas duas coisas. 40% de... Nossa, de... acabou, né? Você dá... E aí você vai dizer o seguinte: você quer ver isso? Não, cara, eu não quero ver não isso. Quer, mas quando quer. Mas quando aparece, eu não consigo não ver. Não olhar. E aí vem aquela quantificação burra, né? Quantos estão dando audiência? Puta, 30% de audiência. Cara, isso é fantástico, vou anunciar lá. Quem é essa audiência? Não me importa. Qual é a qualidade que esse cara tem? Bicho, o que eu quero com um cara que vai ligar a televisão pra ver um sujeito levando uma facada no ânus? Sim. Eu não quero nada com esse cara, que não me interessa, bicho. Eu não quero ele ouvir no meu programa. Vai que vai a merda esse cara, entendeu? Sim, sim. Eu quero outro que tá preocupado com outra coisa. Sim. Mas a indústria... O diretor de marketing da fábrica de sandália... Só olha pro número. Ele vai botar o dinheiro onde tem 30%. Mimimi. Esse cara que fez essa palestra, ele falou umas paradas muito loucas que eu até anotei pra falar pra vocês aqui. Ele falou que é o seguinte: se a mídia percebeu que o legal é mostrar violência, se a mídia percebeu que é isso que vai fazer vender jornal, é isso que vai botar a galera na TV e tal, imagina quando você coloca isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Imagina a percepção dessas pessoas que têm o cérebro igual do exemplo quando percebe a lua, percebendo o mundo à sua volta. E aí esse cara aí, ele fala o seguinte: hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, e a tecnologia muda tudo na sobrevivência do homem, né? A diferença entre você não conseguir utilizar uma ferramenta pra você ter uma faca de metal é total, sim, né? Então, a partir desse ponto de vista da tecnologia, ele fala assim: cara, ninguém percebeu, mas a gente tá vivendo de forma documental, a gente não tem documento de nada melhor, a gente tá vivendo a melhor época do ser humano. Tipo, a quantidade de informação que se recebe hoje e o que você pode fazer com essa informação nunca aconteceu na história do ser humano. E a gente não sabe lidar direito com isso. Nós ainda não percebemos. Quando eu pego e falo da internet, falo: cara, a internet é uma pancada tão forte no ser humano que a gente não percebeu ainda. Daqui a gigante 500 anos, alguém vai olhar pra trás e falar: bicho, olha o turning point, olha sim, a virada que o sim, mundo deu a partir do momento em que a tecnologia surgiu. Mas tem um negócio que eu quero fazer com vocês aqui, com vocês três. Opa. Pra gente saber se funciona a coisa aqui. Vamos ficar de pé e dar a mão, aqui, tirar o sapato. Olha. Quantos amigos você tem que são bandidos? Ladrões, bandidos, que você sabe que rouba e sacaneia, etc e tal. Graças a Deus, só um. Muito bem. Quantos você tem? Que eu saiba, nenhum. Você? Acho que nenhum também. Nós estamos em 4 aqui. E nós 4 sabemos que 99% das pessoas que a gente conhece é gente fina, é gente boa e é gente que não vai roubar ninguém, não vai ser bandido de ninguém. Não é bandido. Então, pera um pouquinho. A percepção que eu tenho é que eu vivo num país em que só tem bandido. Mas todo mundo com quem eu converso é o seguinte: cara, 99% que eu conheço não é bandido. Exatamente. Ao redor não tem, né? Exatamente. Não tem. E aí, pô, pera, se você não tem, eu também não tenho, onde é que eles estão? Onde eles estão? Ah, mas é que nós somos parte da elite, né? Nós somos gente que não convive no meio. Fala, pera um pouquinho. Não, pô, não é bem assim. Se eu for ali na esquina de baixo, pegar o seu Zé da esquina, todo humilde, e perguntar: seu Zé, o senhor conhece bandido? Conheço. O senhor mora onde? Eu moro aqui na boca da favela do Buraco Quente. quantas pessoas do seu dia a dia são efetivamente bandidos? Ele vai falar, olha, eu conheço os quatro, mas que convive comigo nenhum. E quantos eu conheço? Eu conheço 2.000. Entendeu? Então, o que, que acontece com o Brasil? São minorias que ditam a percepção da gente. Então, tem uma minoria, tem um bandido que rouba e esse cara contamina 2.000 pessoas. Exato. Ah, porque ele rouba, todo mundo rouba. Cara, não é assim. Exato. Tem uma bala perdida no Rio de Janeiro, significa que o Brasil inteiro tem balas perdidas. Não é assim. E do jeito que colocam pra gente, realmente parece que se você não ficar esperto... Mas olha aqui, ó. Você pega esse programa que você ligou a televisão e viu lá aquela coisa horrorosa reduzindo o Brasil a sulfato de pó de bosta, né? Sim. Cara, eu tenho 57 anos de idade. Eu já viajei um pouco. Já trabalhei um pouco. Já li um pouco. Então eu ligo a televisão, consigo assistir o Jornal Nacional e falo, filtrar, cara, né? Pera um pouquinho, bicho. Não é bem assim. Isso aqui é coisa, isso é papo, isso é exagero, isso aqui é errado, essa informação tá furada, isso aqui é interesse mercadológico, isso aqui é ideologia, cara, essas merdas não me interessam, eu vou ali onde eu quero, isso me interessa, eu consigo fazer isso. Mas quem consegue Esse fazer? Sou eu, cara, meu filho com 27, 28 anos de idade não consegue fazer tanto quanto eu. Minha filha, menos ainda. O sobrinho do meu vizinho, que tem 8 anos de idade, nada. A única percepção que ele tem do Brasil é aquilo que está chegando para ele todo dia, através da mídia, e não é só da mídia, através da mídia e através das pessoas que estão em volta dele, que estão contaminadas. Claro. Mas sabe que aí a gente entra naquela parada que a gente estava falando antes da gravação? Lembra que você falou assim? Tem gente que conta história hoje... Como se estivesse falando uma grande novidade. Sim. Mas há 3 mil, 4 mil anos atrás, alguém já contou essa história. Sim. E isso daí já tá velho. Exatamente o que a gente tá conversando aqui agora é a descrição do mito da caverna do Platão. Isso aí. Quem não conhece o mito da caverna do Platão precisa conhecer, no mínimo, aí a Wikipedia. Não, eu dou uma dica melhor. É, ouça o podcast Café Brasil, João Brasileiro Médio, é o nome do programa, onde tá lá o mito da caverna, tá todo lá descrito, tá então, todo colado lá. O mito da caverna, ele é muito louco porque, apesar de você olhar a descrição dele, de pessoas que são presas dentro de uma caverna, viradas para uma parede, atrás delas tem um muro, e atrás desse muro eles colocam uma fogueira. Em cima desse muro, eles vão colocando coisas que a luz da fogueira projeta sombras na parede da qual esses prisioneiros conseguem ver. E a única coisa que esses caras veem, ou viram na vida, são as sombras. E aí, um dia no mito, um dos prisioneiros se solta e, por acaso, por uma curiosidade absurda, começa a percorrer a caverna, passa pelo muro, passa pela fogueira e chega até a porta da caverna. Quando ele chega lá fora... Acontece uma coisa que é o seguinte, luz. Exatamente. E o olho dele não tá acostumado pra luz. Então ele sai lá fora, brilho gigantesco, ele não vê nada. Ele fica cego. E aí aos poucos o olho dele vai se acostumando e ele começa a ver cor. E aí ele vê o burrinho que passava lá na frente, carregado de carga e que só via a sombra. E ele começa a entender. Exatamente. Entra em parafuso, porque ele não imaginava que era assim. Exatamente. E ele fala, cara, eu tenho que voltar e contar pros meus amigos que estão presos lá. Exatamente. E ele volta e vai contar e os caras dizem, você é louco, cara. Você é louco. Para que vai embora. E o cara é tão insistente naquilo, naquela nova verdade, que os caras vão lá e matam aquele cara, ao invés de... Será que é verdade? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver também. Eles preferem ficar sentados e ver as sombras na parede. Que é confortável, que sempre foi assim. É o que eu tô acostumado a fazer. E se sempre foi assim, eu não tenho por que mudar. E aqui, meu corpo sobrevive. Esse é o ponto. Sim. Se a gente for refletir no fundo, o que aquelas pessoas que estão ali sentadas, olhando as sombras na parede, estão reverberando o que elas estão vendo... Na verdade, elas estão ali simplesmente alimentando a própria sobrevivência. Sim, então, faz todo sentido que elas façam isso. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo, medo. É aquela história, cara. Cara, como é bom ser idiota. Como é bom ser ignorante, idiota, porque não dá trabalho nenhum. Não dá. Se eu sou um idiota e faço o que todo mundo faz, sou igual, bicho, não dá trabalho nenhum. Quando eu começo a pensar um pouco, começa a doer. Porque eu ouço e contesto. E aquilo me incomoda. Puta, a vida inteira eu pensei que era assim, agora tô vendo que não é, assado. Isso me dá uma incomodação. E tem gente que não aguenta essa incomodação, prefere ter a preguiça. Fala, bicho. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero levar pra tentar ser feliz. Quero ler um livro. Que livro eu vou ler? 10 mais da Veja. É, claro. Porque alguém já escolheu pra mim, cara. Não, eu não preciso ter o trabalho de... Assim. Cara, eu entro na livraria, tem 2 milhões de livros. Que puta trabalho procurar. Pera, quais são os 10 mais lidos? E eu vou lá, 50 tons de cinza. É. Danada. Mas o interessante que... é o que a mídia faz com isso. Pois é, né? mas o que a mídia é? A mídia é um canal de comunicação. Os caras que estão lá também têm posição, também têm lados, também têm ideologia. E esses caras estão contando a história do jeito que cabe a eles contar. O problema não é a mídia em si, porque ela é assim e ela vai ser assim pro resto da vida. Sempre foi assim. Ela nunca vai mudar. O que eu tenho que fazer? Eu preciso me proteger dela. E eu só consigo fazer isso se eu criar filtros, claro, tiver coerência, tiver capacidade de julgamento, tomada de decisão, falar, bicho, ouvi uma puta de uma história. E preciso ver se isso é verdade ou não. A gente fala com a vida, a gente é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A gente fala com a vida. E eu não vou saber se é verdade ou não lendo a revista ou lendo o jornal. Eu tenho que buscar a fonte primária. De onde veio isso? Quem foi que falou? Por que agora? Por que chegou em mim essa história? Entendeu? Se eu não fizer essa análise, eu vou sair como todo mundo. Ah, filho da puta, espera um pouquinho, cara. Talvez não seja assim. E nós estamos cheios de histórias que mostram que não é bem assim. Sim, sim. Entendeu? Só que, bicho, até chegar nesse ponto... Virou um nó profundo, todo mundo chuta a barra. É muito tempo pro Jornal Nacional chegar lá. Aí tem mil interesses e tem uma minoria gritando, entendeu? Que tá defendendo o dela. Os dois lados não tem problema nenhum, desde que um respeite o outro. Mas aí surge uma minoria da militância, que é onde o bicho pega. Fala, cara, qual é o problema? Não tem problema nenhum, não tem nenhum problema. Eu tenho um problema com o militante, com o cara que vem querer fazer minha cabeça pra dizer que eu tenho que viver a vida que ele vive, porque a vida que ele vive é melhor que a minha. Mas isso daí serve, cara, pra qualquer ideologia, qualquer, né? Qualquer uma. Eu não tenho nada contra o direitista. Eu tenho contra o direitista caricato. Isso eu não tenho nada contra o católico. Eu tenho contra o católico caricato. Eu não tenho nada contra o esquerdista. Esses caras são os profissionais. Eu tenho contra o esquerdista caricato, porque são esses caras que... Nossa, você tá indo pro excesso. Esses caras que geram a minha vida. É a história do excesso. Vamos pegar fogo então. Vamos lá. Vai! Vamos falar de maconha. Vamos analisar a porra da maconha. Sim, então vamos lá. No banheiro ali. Eu conheço uma porrada. É sério, vamos lá. Conheço uma porrada de gente, entendeu? Que fuma maconha. Então eu conheço uma porrada de gente que fuma maconha há séculos. E não tem problema nenhum, cara. Nenhum é viciado. Né? O cara usa aquilo como uma coisa recreacional. Não tem problema nenhum. Do jeito que você tá aqui na minha frente segurando uma garrafa de cerveja. O cara já tá segurando. Já é a quarta ou quinta que você vai tomar? Sim. Esse cara tem o cigarrinho dele que ele vai tomar. Ele não vem fumar o cigarro na minha frente na hora que eu tô com ele. Ele se recolhe e fuma em algum lugar do jeito que ele quer. Isso. E tem controle e não é o viciado. Qual é o problema? Nenhum, cara. Faça da tua vida o que você quiser. Faça com o seu cigarro. Faça com a tua. O que você quiser. Sim. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não venha na minha frente querer fazer. E não venha me convencer. Que eu tenho que fazer, é porque o mundo de quem fuma maconha é melhor do que o mundo de quem não fuma. Cara, para com isso, bicho. Eu não fumo, não vou fumar e não me interessa maconha, entendeu? Eu não tenho nenhum interesse nisso. Também não quero legalizar essa merda, porque eu acho que não vai funcionar se legalizar, vai dar tudo errado, vai ser uma merda. O processo é errado, é tudo errado. Mas tudo essa errado. É a sua opinião. Minha opinião. Não vou entender, eu posso até argumentar com você, mas eu não vou chegar aqui na tua cara e vai dizer maconheiro, sim, não, argumentar é uma coisa, eu vou colocar ideias. Uma pergunta do criminoso agora, quantas pessoas você conhece que fumam maconha? Ah, agora fudeu. Eu vou lisar com a puta que pariu. Eu conheço um monte, cara, vamos legalizar esse negócio, vamos, porque vai acabar com o tráfico. Porra, não, meu. Eu acho que é ingênuo. Peraí, você vai botar maconha legal, você vai vender ela de forma legal, você tem uma estrutura pra montar, tem 45% de imposto no mínimo que vai ser colocado na maconha, cara, e vai dizer que a maconha vai vender mais barato que o traficante? Não vai, bicho. O cara continuar sendo mais barato. Então, a discussão é uma babaquice, mas por que nós entramos nessa história? Porque esse é um dos temas quentes. Legalização da maconha, aborto. É isso que tá na cabeça das pessoas. Homossexualismo, etc. Até tal. Marcha pra isso. Se você for olhar, o que aconteceu, cara? É uma discussão que, de repente, ela vem andando e aí ela vira para um lado. Desvirtua. E virou o do bem contra o do mal. Então, mas sabe o que eu penso? Que, tipo, no mesmo caso, como qualquer outro assunto que é colocado em pauta, as pessoas usam o ambiente da mídia, uhum. principalmente porque hoje qualquer site de notícia abre para comentário, uhum. né? E aí a pessoa usa aquele ambiente para discutir de forma profunda e definitiva, uhum. com muito pouca propriedade uhum. e com muito pouca informação que a própria matéria trouxe, uhum. aquele assunto. E aí o que acontece? O resultado disso é uma grande frustração. Não, o resultado não sabe o que é. Você falou no começo do programa. Mimimi. Voltamos ao mimimi. Mimimi. De um lado você tem a mídia tradicional como sempre existiu, que tá aí, continua fazendo o que ela sempre fez. De outro lado, nasce um mundo totalmente novo, que ninguém conhece direito ainda. Que é a internet. Onde tá o Facebook, tá o Twitter, sim. o cacete. Onde todo mundo passou a ser produtor de conteúdo. Conteúdo, aliás, não só cria, compartilha, sem verificar se aquilo é verdade. Mas é o mesmo conteúdo vazio. Nem tem como. Nem tem não, como mas, fazer. Você dá a sua opinião, você está gerando um conteúdo. Não, você compra ou não essa opinião dessa pessoa. Sim, mas assim, mas muita gente entra no calor do momento e não se preocupa em procurar de onde veio aquela informação. Por exemplo, todo ano eu recebo pelo menos umas três vezes um e-mail falando que foi aprovado o fim do 13º. Isso é um ano, essa nova mídia, ela é totalmente aberta, qualquer um fala o que quer, do jeito que quer. Se eu tenho alguma ascendência, por exemplo, se eu sou um humorista que apareceu no programa de televisão, eu tenho 7 milhões de caras me seguindo, cara. E se eu falo mé, 7 milhões vem o mé, quem foi que falou mé? Puta, foi o Luciano, aquilo ganha um peso que não tinha antigamente. Na sim, mídia tradicional, para você chegar nos caras, era um puto, pô, tinha que passar por várias etapas. Até sim. eu conseguir escrever no Estadão, eu já tinha uma seleção lá no meio do caminho. E eu sim. chegava pra pouca gente. Eu chegava pra gente que podia comprar o jornal e ler. Hoje em dia, cara, você chega pra qualquer pessoa, de qualquer jeito. Bota uma merda e aquela merda explode. E pouquíssima gente vai atrás e fala, pera um pouquinho, eu acabei de ler esse texto, bicho. Não foi o Jabor que escreveu, porque essa não é a linguagem dele, não cara. Não foi o Veríssimo, não porra! Não é o Veríssimo, é basta, cara, eu tô lendo aqui e falei, não é dele, porque ele não escreveria porra, isso. Tem os do Jô Soares que são fantásticos. Né? Mas como é que você sabe, cara? Eu sei porque eu leio esse cara e eu sei o jeito que ele pensa. Esse não é o texto dele. Ele jamais escreveria um texto dizendo que o fulano tal é idiota, porque ele não chama ninguém de idiota no texto dele. Sim, cara. Mas então, o que me preocupa é justamente isso. A gente tá falando pra uma galera que não é tosca. Sim. Né? A gente tá falando pra uma galera que tem cabeça, tem cérebro, apesar de nem sempre usá-la. Isso é verdade. Né? Tem uma cabeça pensante, tal, consegue discernir as coisas. O que me preocupa é o seguinte, é que essa galera nem sempre percebe uhum. que não só os programas como a gente tava lidando aqui de entretenimento, né? Mas a própria mídia, ela se utiliza desse recurso sacana pra falar uma coisa, mas na verdade tá querendo dizer outra. Uhum. E com isso você vai comprando conceitos, com isso você vai comprando verdades. Você vai defendendo o que vão sendo mesmo. Empilhadas até que sejam completamente incontestáveis. Uhum. Né? Onde a maior atrocidade do mundo vai sendo distorcida, vai criando uma nova língua em volta dela uhum. e ela passa a ser uma coisa aceitável. É isso que eu acho que acaba tornando as pessoas cada vez mais rancorosas. Porque, sem perceber, elas vão comprando uma verdade que está sendo simplesmente impressa, comunicada, falada, gritada, televisionada, só que completamente distorcida. Qual é o problema? Se eu só tenho como fonte de informação essa mídia, eu já lancei, cara. Porque eu sou escravo dela. Se a minha janela pro mundo é a Rede Globo, o que a Rede Globo fala faz minha cabeça. E a minha janela pro mundo não pode ser. Ela tem que ser uma das janelas. Agora eu tenho que ter outras formas de me preparar para isso. Então, então além da Globo eu vou ver a Record? Parabéns. Vai ter que ver mais. Sim. Eu vou ver, tá muito bem. Já viu os canais de televisão? Tudo muito bem. O que você está lendo, cara? Eu tô lendo a Veja. Quer mais? Tô lendo a Isto É. Quer mais? Tá lendo algum livro, Katsu, que te explica por que esses caras falam assim? Não, eu não leio porque não tenho saco. Então tem que se fuder. Entendeu? Mas é isso, cara. Tem que se fuder. É verdade. Eu não quero. Verdade. Tô aqui. Vai ser escravo dos caras pro resto da vida porque não consegue desenvolver um pensamento crítico, entendeu? Não consegue ir pra fonte primária, cara. Deixa eu ver de onde veio isso aqui. Mas foi escolha sua isso, né? Não, não é que é uma escolha. Eu nem percebo que eu preciso disso, cara. Não se dá a devida importância. E eu só percebo quando eu começo a descobrir. Falo, pera um pouquinho, tem alguém que pensa diferente. E esse cara não é um alienígena. Ele não é um animal. É o cara que toma cerveja comigo, cara. Outro, pô, aquele meu professor, cara. Pô, o cara é tão inteligente. O cara é tão bom. Como é que ele fala essas merda? Que vão completamente contra aquilo que eu penso. Será que eu que estou errado ou é ele que está errado? Esse desconforto todo é que faz parte. Se você não pega esse desconforto e usa a teu favor, sim, fala muito bem, estou desconfortável e eu tenho que entender por que esse cara pensa desse jeito. Eu preciso ler alguma coisa que traga a ideia que ele tem para saber se isso serve para mim ou não. Entendeu? E aí, conforme você vai ler, uma coisa puxa a outra, cara. Eu li um pequeno texto aqui, pô, que interessante, eu já quero mais um segundo, quero um terceiro, quero um quarto. Daqui a pouco eu estou lendo coisas muito legais as quais eu não tinha acesso, porque o meu negócio era ler a mídia e a minha doce da mídia. Sim. Se a tua janela pro mundo é a janela que a mídia tá aí aberta, você é escravo dela, cara. Você vai ler os 10 mais da Veja, vai ouvir as músicas que estão na parada de sucesso e não vai ter acesso a coisa mais nenhuma, né? E no entanto, essas coisas que estão lá atrás é que fazem parte do processo que eu digo que é fundamental. Se eu pudesse escolher onde é que eu quero investir um real da minha vida, eu quero investir na criação dos meus filtros. Eu vou botar dinheiro onde eu possa criar filtro. Eu quero ler coisas que me construam um senso crítico, entendeu? Que eu posso olhar para o negócio e falar, bicho, isso é uma merda. Uhum. E não é que é uma merda porque eu não gosto. É uma merda porque esteticamente é assim, assado. Porque não bate com isso, com aquilo. Exato. Porque é ruim, etc. Exato. Exato. Né? Exato. Então, se você não tem o mínimo de filtro, você olha e fala, entregando, né? Acreditei. Mimimi. Esse cara jamais disse. Mas, entendeu? Luciano, me fala uma coisa. Almoff, Glomer. Vocês não acham que é meio que um contrassenso? A gente hoje, na era da informação, isso é um fato indiscutível, a gente já falou aqui, as pessoas se entregarem de tal forma... A primeira informação, a informação mais rasa, tipo, as informações mais importantes, você se entrega logo na primeira. Vocês não acham que, tipo, os nossos ouvintes, as pessoas que vivem na internet o dia inteiro, não são poucas mais, vocês não acham que dava pra passar desse ponto? Só que aí você entra numa coisa que o Luciano falou, não é confortável. Se você for pegar na história humana, tudo que o homem inventou é pra deixar a coisa mais cômoda pra ele. Por que você inventa o arado? Pra você não ter que ficar cavando a terra. Por que você inventa o controle remoto? Pra não ter que levantar e ir até a televisão. Então é mais cômodo você parar na primeira notícia do que... Por que eu vou ler de novo uma coisa que eu já li? No fundo é isso mesmo. Tem... Que é bom a gente faz tudo, né? Que é ruim escolher. O programa que eu gravei hoje, um dos programas lá que foi esse... O que falta, eu termino com uma frase do Paulo Coelho. Eu não leio Paulo Coelho, né? Tem mil restrições, mas eu termino com uma frase dele que diz o seguinte: o que muda o mundo não é a tua opinião, é teu exemplo. Porque opinião, cara, eu posso dar à vontade. E o Facebook é isso, é o lugar onde eu dou todas as opiniões do mundo, e nenhuma delas vai mudar o mundo, cara. Nenhuma. O que vai mudar o mundo é o meu exemplo. Então eu posso falar o que eu quiser, agora a hora que eu começar a agir, eu talvez vá contaminar outras pessoas, né? Então aí o pessoal me pergunta, pô, mas você é um cara que tem tanto... Por que você não vai lá ser deputado? Cara, porque eu acho que se eu for lá pra ser deputado, eu vou ser destruído em 15 segundos. Eu acho que eu colaboro, eu crio muito mais e colaboro muito mais se eu estiver aqui fora, fazendo a cabeça de uma meia dúzia de moçada, porque pra mudar aquele deputado lá não vai ser na porrada e nem amanhã. Não. Vai levar uma geração Sim. que começa aqui embaixo. Então o problema do Brasil não é político. O problema não é político. Então, o problema do Brasil é cultural. Então, tem que haver uma mudança cultural pra poder mudar a política lá em cima. E vai levar, bicho, 4 eleições. Não tenha dúvida, esse não é um país racional. Mas então, Luciano, é isso que eu te falo. Se a parada é cultural, eu concordo com você. Se a questão tá voltada pra informação, por que que eu não vejo 100% das pessoas que têm informação tentando fazer alguma coisa? Sabe, tipo, indo e batendo a cara no muro, caindo sentado, levantando de novo e batendo a cara no muro como você faz e como outras pessoas fazem. Por que que as pessoas só reclamam? Por que esse mimimi insuportável? Eu não aguento mais escutar as pessoas reclamarem do meu lado e propagarem a merda, propagarem informação errada e propagarem tudo que é pior e só atrapalha quem já está trabalhando. Sabe uma pergunta que eu ouço as pessoas fazerem direto, principalmente no ônibus? É. De quem é a culpa? Quem é a culpa, Globo? Não, não. Do jeito que o Brasil está colocado hoje, a culpa é de uma entidade inimputável. Tem um outro vídeo que eu vou colocar no post desse programa que eu achei extremamente relevante na sua simplicidade. O vídeo é basicamente o seguinte. Eles pegam adultos e colocam sentados numa cadeira. Pergunta para aquela pessoa. Cara, é até arrepiante. Coloca para aquela pessoa a seguinte pergunta. O que você acha do mundo de hoje? Aí os caras começam. Mimimi. E desce o mimimi porque o mundo de hoje é só guerra. Eu, sinceramente, eu não acredito num mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, eu acho que é piorar. É só droga, assalto. Ah, eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem tá votando. Acho que em qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra para mim não vai parar, nunca. Enquanto essas pessoas estavam dando entrevista numa sala, eles pegaram os filhos pra dar uma entrevista numa outra sala. Aí pergunta pra criança: o que que você vai ser quando você crescer? E a criança fala: eu pego um quadro, pego tinta ou giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu, ia pegar o lápis. Aí depois eles pegam esse vídeo e mostram pros pais, que ficam envergonhados, choram. Eu quero ser artista. Quero ser médica. Eu quero ser ginasta. Eu tive notas altas na escola. Meu pai gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero estudar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. Envergonhados. Choro. Essa é a reação. Sabe por quê, cara? Esses caras não estão contaminados ainda, essas crianças. Exatamente, por quê? Isso é a coisa mais óbvia, é isso que nosso ouvinte tem que entender. Que, tipo, a partir de amanhã isso tudo pode mudar. Então eu vou voltar pro José, vamos voltar pro começo do programa, tá? Então, ponto número um. Eu tenho que reconhecer que eu sou ignorante. Por mais que eu saiba, aliás, essa é a história do velho sábio, né? Sou sábio por quê? Porque eu sei que eu sou ignorante. Eu sei que nada sei, portanto eu sou um sábio. Então quando eu chegar nesse momento que eu sei que eu não sei nada, eu sou um sábio, né? Então, primeiro momento, eu preciso me reconhecer ignorante. Eu sei que eu tenho uma doença. Eu estou doente. Qual é a minha doença? Ignorância. E eu não tenho culpa de ser ignorante, mas eu tenho culpa se eu não buscar a cura. Então eu vou imediatamente buscar a cura pra minha ignorância. E dói pra caralho. dá um puta de um trabalho. Eu vou ter que ler coisas que eu nunca pensei que eu ia ler na minha vida. Ah, eu não tenho dinheiro. Bicho, estantevirtual.com.br, caralho. Sim, sim. Entra lá com 10 reais na mão, você compra 4 livros e muda a tua vida. Não, entendeu? É só filme do Netflix. Não, que vai te... não. Eu tenho que sair atrás e falar, ah, eu não... sou contra. Você já dançou, cara. Odeio economia. Você vai ser escravo de quem gosta da economia. Entendeu? Odeio política. Vai dançar, porque tem quem gosta de política e vai fazer a tua cabeça. Né? Então tem uma tarefa de casa, que é essa. Eu preciso não me conformar com essas coisas, eu preciso me mobilizar e vou ter que investir. Vou ter que investir o meu tempo, que eu devia estar lá tomando uma cerveja em volta da piscina, jogando videogame. Eu vou ser obrigado a gastar esse tempo lendo alguma coisa, cara. E você sabe que eu acho que a consequência para isso é automaticamente você perceber que você fazer só para você não vai resolver a parada. A história da caverna. Sim. Descobrir o mundo, eu tenho que contar pros outros. Exato. Entendeu? Então eu tenho uma função social. Já que, sim, eu descobri, eu vou contar, sim, pra vocês. E sabe quando. Então, de certa forma, é o que nós fazemos. Sim. Não, mas sabe quando que isso fica mais claro? O dia que você é uma mulher e nasce um indivíduo com a sua cara. E você olha pra ele e fala assim: caralho, ele tá nascendo no mundo que eu ajudei a não fazer. Sim. E aí você começa a perceber a sua responsabilidade, você começa a entender como você é parte de um sistema, porque agora você criou um microsistema, que é uma família. A humanidade evolui assim. Eu sou de uma faixa etária, eu estou numa geração acima de vocês. Eu sou uma geração mais velha que a de vocês, né? Talvez em algum caso aqui eu tenha a idade do pai, alguma coisa assim, né? E eu tenho assistido isso acontecer. Como eu tenho contato com muita moçada, eu vejo isso acontecer e vejo a discussão que tá correndo lá, cara, é que eu tinha a idade deles, eu fazia igual. Então não adianta eu chegar lá e botar o dedo no nariz e falar, seu moleque de merda. Não, cara, ele é um moleque e é assim. Sim. Entendeu? Ele vai ser inconformado. Ele não vai aceitar as coisas que eu falar. Porque isso é o jovem é assim. O programa que eu gravei hoje, eu falo exatamente assim. Pá, pá, pá, puta, eu vejo coisa maravilhosa no Brasil. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte, eu não acredito mais em nada. Eu não tenho mais fé. Eu perdi a confiança porque eu já vivi de um montão, já tomei na tarraqueta, já me ferrei a tal ponto que eu não confio mais nada. Não tenho mais esperança. Mas com cada jovem que eu conheço, ele tá cheio de esperança. Exato. E eu converso com um grupo de jovens, os caras estão afim de fazer acontecer. Então, eu serei muito burro se eu não aproveitar isso. Claro. Entendeu? E eu não posso chegar nessa molecada e falar o seguinte, vou broxar vocês todos. Não, cara, essa energia deles é que vai mudar o mundo. Daqui a 10 anos, um deles vai estar no meu lugar, sim, fazendo aquilo que eu tô fazendo hoje. Sim. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar essa molecada e conectar um com o outro e falar, moçada, pega essa energia toda aqui, eu tô dando um caminho, eu tô botando uma luz. E faz já quebrei coisa. A cara fazendo o que você fez. Cuidado, porque comigo aconteceu assim, assim, assado. Não repita a cagada que eu fiz. E vai pro teu caminho. De certa maneira, eu escolhi fazer isso quando eu fui fazer o Café Brasil. Você escolheu fazer isso quando você faz um descontrole. E quando você abre aqui, aquela gritaria toda, você tem um estilo, tem uma linguagem, e tem uma porrada de gente te ouvindo, né? E você vai falar, puta, eu só sou o Jô, cara. Eu sou um merda, bicho, eu não sou bosta nenhuma. Mas tem um monte de gente te ouvindo, e você, de repente, vai dar uma luz pra dois ou três caras. Você se doeu pra fazer. Você tá aqui hoje, são 11 horas da noite, no dia de uma segunda-feira. O teu tempo que podia estar lá em casa, com as tuas filhas, com a tua mulher, você tá botando aqui agora. E não vai ganhar um tostão com isso. Pelo contrário, vai arrumar um puta trabalho, vai ter que editar essa merda inteirinha. Sim. Mas eu tenho certeza que a hora que você vai deitar pra dormir, fala, puta que pariu, eu cumpri um pedaço da minha missão. Muito mais que uma porrada de gente que tá aí fora reclamando. Não faz nada a respeito, cara. Eu escolhi fazer um podcast. E com isso eu tô lançando isso pro mundo e tô cumprindo o papel, cara. O dia que eu morrer, alguém vai sentir pena. Entendeu? Além da minha mulher, meu pai, minha mãe, meus dois filhos, vai ter um monte de gente que fala, puta que pariu, o Luciano morreu, cara. Acabou o Café Brasil. Eu cumpri um papel. Sim, entendeu? Eu fui embora, sim, e as pessoas ficaram com pena porque eu fui embora. Eu fiz alguma coisa. Né? Mais do que pagar o salário, do que pagar imposto, etc. etc, que é o que todo mundo faz o mínimo. Né? Exatamente, então, exatamente. Então, escolher, e talvez o pessoal que está ouvindo a gente agora, talvez a tua ferramenta não seja um podcast. Não precisa ser um podcast. Não. Né? Tua ferramenta pode ser, talvez, dar aula para alguém. Ah, mas eu não sou professor. Cara, você não é professor, você pode ser um educador. Meu, às vezes pode ser incentivar alguém que está do seu lado. Pode, e outra, ou pode ser fazer o seguinte, cara, monte o teu blog, que é o blog que é usado pra desfazer essa merda aliada toda que tá aí. Exato. Pega a história do Nióbio e vai no teu blog e fala: o negócio do Nióbio é mentira. Alô, vocês mil que me leem, fiquem sabendo que é uma mentira. Sim. Entendeu? A história do salário dos presos é uma mentira. E conte pra todo mundo. Se informa, né? Você vai ser um daqueles que tá distribuindo essa coisa, né? Mimimi. Então, peraí, Luciano, você tá querendo dizer que se eu juntar as coisas que você falou aqui, que a gente conversou, na verdade você tá falando que não depende de nada além do que a própria pessoa. Claro, mas é assim, e o começo de tudo começa onde? Começa assim, sou um ignorante. Esse é o começo, vou começar, sou ignorante. E aí, tem um mundo à minha disposição, cara, eu tenho a internet na minha mão e hoje eu tenho voz. As pessoas podem me ouvir. Eu posso falar pra quem eu quiser. Eu vou pegar essa porra desse Facebook. E em vez de ficar botando post de a merdinha, eu vou botar posts que tem a ver e que fazem parte do meu processo de desemburrecimento. Sou um ignorante, aprendi um negócio, eu vou contar pras pessoas. Entendeu? E quanto mais você exercita isso, mais você cresce. Porque alguém vai ir contra você. Você botou um post falando um negócio, vai entrar um cara e falar assim, ridículo, não é nada disso. Quem disse que não é? Não é nada disso. E olha, assista esse vídeo. E você vai assistir o vídeo. Puta, e você põe mais um tijolinho. Cara, não era isso. E agora? Agora esse vídeo me leva a outro lugar. E lá vou eu. E vou andando. E assim vai, cara. Esse é o conceito que eu criei das iscas intelectuais. Eu falei, o que eu faço, cara? Quem sou eu? Pô, eu sou um profissional. Você é doutor? Não. Sociólogo? Não. Psicólogo? Não. Você é professor? Não, porra! O que você faz? Eu falo. E eu faço iscas intelectuais. Eu pego um fragmento e jogo pra você. Escutou? Essa é a Raíssa Bittar. Acabou. Se vira, cara. Vai procurar atrás, o CD. Vai se virar. Gostou desse texto? O nome dele é Rubem Alves. Se vira. Você pode chegar e falar, não quero esta merda. Ele foi atrás e aumentou a discoteca dele, porque, puta, descobri a Raíssa, e descobri a gravadora da Raíssa, e tem mais um monte de nego que faz que nem... Cara, que maravilha, de repente tem um mundo que ele descobriu a partir de um detalhezinho que fui eu que dei. Entendeu? E você não vai tirar isso de mim. Fui eu que plantei esta porra na sua cabeça. Eu podia estar em casa, tranquilo, sem fazer isso, né? Agora, isso me traz uma satisfação, que é aquela de olhar e falar, puta, eu tô cumprindo uma parte do meu dever de cidadão, cara. Sim. De cidadania. Sim. Fazendo o quê? Fazendo o meu programa, falando uma porrada de coisa que incomoda um monte de gente, indo contra uma porrada de cara. Tem cara que quer me matar porque eu sou do oposto, mas, cara, é um papel. Sim. Entendeu? Que, no mínimo, eu tô obrigando um cara que vai escrever pra me contradizer a pensar. Eu vou escrever pra esse cara pra dizer que tudo que ele falou é uma merda. Pera aí, eu não posso escrever assim, o que você falou é uma merda. Tem, eu tenho que escrever. Criar, você falou uma merda por causa... Plá, plá, plá. E aí o cara foi pesquisar. Sim. E aí ele leu e falou, pô, muito obrigado, cara. No teu texto que tá me desancando, você teve que cumprir o papel que era o que eu queria. Pensa. Entendeu? Então, não seja a favor, não seja a favor. Pensa. Todo mundo que tá ouvindo essa porra tem a mesma capacidade de fazer. Sim. Entendeu? Eu não vou fazer tão bem. Eu não vou fazer. Cara, mas você tem. Abre a tua página do Facebook. Quantos carinhas tem? 200 te lendo? Você tem 200 pessoas na audiência, cara. Cara, não cabe na sua casa. Comece a executar esse trabalho. Eu tenho um amigo do. E vou fazer até um podcast com ele. O Ricardo Jordão, do Biz Revolution. É. Que ele fala: Jesus Cristo tinha 12 seguidores, eu tenho 15 mil. Puta que pariu, eu tenho 20 mil, cara. Eu só tinha 12, meu. É essa questão da responsabilidade e tudo mais. Cara, isso aí vai longe, bicho. Valeu, porque eu consegui fechar o cast do jeito que eu queria. Ótimo. É. Com a mesma frase que um ocultista falou. O que é? Importa, é você mudar a sua realidade. É isso aí. Eu vou trazer um pouquinho de Gandhi pra você. É. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. O que podia fazer? O que... Eu tenho que ser essa mudança. Então não posso estar aqui ficar requeixando. Eu tenho que ser a mudança. Se eu não começar comigo, não vai mudar o resto. Vai ser fácil? Nada. Você vai apanhar pra caralho. Porque quando você começar a ir contra a corrente, os caras vão te destruir. Sabe qual que é? Esse problema é daquele tipo que é o que mais reclama. Era o que mais reclama, que tinha a maior força dentro dele de mudança. Só que o cara usa todo dia aquela reclamação. Ele canaliza a energia pra alimentar a própria reclamação. Se ele usasse aquela força, aquela ênfase, os mesmos argumentos pra fazer alguma coisa, por menor que fosse, seria gigante. Seria o que você faz, o que podia fazer. De amanhã eu vou começar a visitar a creche na esquina da minha coisa. Exato. E vou dar uma aula de massinha número 2 para as crianças de lá. Exato. Não tem nada a ver com o transporte público, mas você está criando alguma coisa. Exato, no exato. 5, 6, 7, todos os canais. Não quero ser um cocotó. A dança da lacraia é demais. Então o recado tá dado. O Descontrole Podcast está no descontrolepodcast.com. Se você for preguiçoso, nem precisa do www. Tem lá cerca de 30 programas completamente descontrolados. Tem os links que o Jó comentou e mais um monte de loucuras. Fico o dia todo e não me canso. E assim então, ao som da nossa tradicional Melô do Pocotó, tem um monte de gente com saudades dela aí, que este Café Brasil descontrolado vai saindo de mansinho. Com o perplexo Lala Moreira na técnica, a descontrolada Cissa Camargo na produção e eu, que quero mais é fazer acontecer, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o Jó Meira, o Glomer, o Almof do Descontrole Podcast. O Café Brasil está aqui com o apoio da Pellegrino, que é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. E que, além disso, também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais. Acesse o facebook.com/Pellegrino Distribuidora. O Pellegrino sempre com 2 L's. E experimente. Nunca é demais aprender, não é? Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E de onde ele veio, cara, tem muito mais. Acesse www.portalcafebrasil.com.br. O domingo! Para terminar, uma frase da jornalista, feminista e ativista social norte-americana, Gloria Steinem. A verdade te libertará, mas primeiro vai te deixar louco da vida. Brasil.